Essa é a história de um guerreiro que veio do futuro pra mudar o mundo. Ouve aí. Filho de Vegeta, o meu nome é Trunks, o único guerreiro no futuro distante. Goku morreu aqui com uma doença, muitos se foram, a terra em decadência. Nenhum guerreiro além de mim e Gohan, a única esperança do dia de amanhã. Treinando e lutando o tempo todo contra os androides 17 e 18. Mesmo Gohan sendo forte, não pôde evitar sua morte pros androides. Quis me proteger, mas eu acordei. Foi tarde demais quando o encontrei. Seu corpo no chão, difícil acreditar que eu perdi quem me ensinou a lutar. Eu pensei que era o fim, mas despertei a fúria de um Super Saiyajin. Eu luto por mudança, sou a luz da esperança. Eu prometo, eu juro, que vou mudar o mundo. Eu sou o Trunks do futuro. Eu luto por mudança, sou a luz da esperança. Eu prometo, eu juro, que vou mudar o mundo. Eu sou o Trunks do futuro. Nós caímos e falhamos, mas não nos entregamos. Até a morte nós lutamos pelas pessoas que amamos. Mesmo com o poder de um Super Saiyajin, lutando sozinho, eles venceram contra mim. Minha mãe pensou mudar os acontecimentos, voltar no passado com a máquina do tempo. Esperança é a palavra que me guia, me faz acreditar que tudo vai mudar um dia. Chegando no passado com remédio para a cura, Goku agora vive, pronto para a luta. Fomos para o treinamento. Fui junto com Vegeta na sala do tempo. Vencemos os androides, agora é contra Cell. O inimigo mais forte, frio e cruel. Lutei ao lado de meu pai. Gohan vence no fim e a terra está em paz. Vejo que mudei o mundo. Agora eu retorno de volta pro futuro. Eu luto por mudança, sou a luz da esperança. Eu prometo, eu juro, que vou mudar o mundo. Eu sou o Trunks do futuro. Eu luto por mudança, sou a luz da esperança. Eu prometo, eu juro, que vou mudar o mundo. Eu sou o Trunks do futuro. Trunks do futuro. Nós caímos e falhamos, mas não, nós não nos entregamos. Até a morte nós lutamos pelas pessoas que amamos. Pelas pessoas que amamos. Guerreiro do futuro, a luz que brilha no escuro. Eu prometo, eu juro, que eu vou mudar esse mundo. Guerreiro do futuro, a luz que brilha no escuro. Eu prometo, eu juro, que eu vou mudar esse mundo. Guerreiro da esperança, guerreiro do futuro. Eu sou como a luz que brilha no escuro. Por todos os guerreiros, eu prometo, eu juro, que eu farei de tudo para mudar esse mundo. Guerreiro da esperança, guerreiro do futuro. Eu sou como a luz que brilha no escuro. Por todos os guerreiros, eu prometo, eu juro, que eu farei de tudo para mudar esse mundo. Playtals, Trunks do futuro. Tamo junto. Yeah.